de informar que lá está operando o instrumento aqui, sem teto. Aliás, está fechada a operação lá, está sem teto, visibilidade de 3 mil metros, chuva moderada sobre o campo. Está fechando, está operando instrumento ou fechando o campo? Sim, como está sem teto, está fechado. Confirma, pode ser aquilo mais? Eu vou questionar aqui o controle de momento de ação. Prato. Pelo mais estão suspensas operações no, em Ilhéus devido às condições meteorológicas, ok? Está fechado então o Ilhéus? Afirmativo, sem teto, visibilidade 3 mil, chuva moderada. Afirmativo. Salvador, qual a condição de Salvador, por favor? Até o quilo mais, Salvador opera visual, teto de 2 mil, visibilidade grupo de 9, sem chuva. Não vai alternar Salvador da presente ou até o quilo mais, se possível. Claro que é possível, comandante. Vai prosseguir visual mesmo? Ah, afirmativo. Porque o senhor conhece os corredores visuais de Salvador? Afirmo. Ok, então, na presente autorizado, o senhor vá comprou de caixa prego. Para se adequar ao corredor caixa prego do hotel Kilomain, que reporte para a descida. Caixa prego do hotel Kilomain. Se eu descido até o mais possível, já iniciei a descida. Até o mais, Salvador. Pode iniciar a descida, o mais? Ok, comandante, eu acabei de falar com o Elias, Elias acabou de nos ligar e as condições melhoraram lá, está 9 mil de visibilidade com 2.500 de teto visual, já abriu. Grato, estou continuando a curva para a direita aqui, vou direto para Elias então, grato. Gente, com destino Elias. Tranquilo, Mike, chame agora o controle de Leos, frequência 120 decimal 1, tenha um bom domingo. 201, bom domingo pra vocês também, sou o Tesla Mike. 28 Salvador. Por 2 minutos, 2 minutos, não tem a 04, Rensuma Anto, boa noite, 04. Nível 250, boa noite, 04. Nível 250. O M na 6700, chega Brasília, 12425, LGS, 6700. Descent 2015 to 1H1015. Descent 2000 1015 380 por onde ando, chegada Ribite, pista 287. Então, 3517, acena identificação, autorizado a chegar de pitch, desça e mantenha nível 070. Pitch para o 70, TAM 3517. Indicada. 2609, 3517. Fecha. Now 250 now, down 3153. Colo 7, desça para 3.010, ajustando 095. Para 3.105, 3.507. 3.153, autorizado. TAM 3153, cleared ILS Zulu 1828, report established localized course. Report established TAM 3153.